Vamos lá então. Dei um papo na minha mãe, ela me falou que não. Falei bem sério pra ela, vou explodir um avião. Ela me deu uns tapinhas, eu voltei pra internet. Vi uns vídeos do MacGyver e do 007. Me lembrei da velha escola, foi um tal de chore, chore. Amanhã vou dar um rolé pra bater o seu score. De tanto que foi gastado, bulinado no colégio. Vou entrar é de 40 e deixar três para pés. No caminho me lembrei da vadia da Vanessa. Aleijada é o caralho, vai serpente na cabeça. E daí que eu sou virgem, eu já tô garantidão. Eu vou ter minhas sete virgens depois dessa tal missão. Vai lá, vai lá. Depois da missão cumprir o paraíso vai chorar. Vai lá, vai lá. Essa pentada que as virgens vão tomar. Vai lá, vai lá. Essa pentada que as virgens vão tomar. Vai, guitarra.